superficial, que daí perde totalmente a forma. Agora, essas células aqui são vistas em menor parte. Quando o animal está em proéstrio, ela tem 80% de células superficiais queratinizadas nucleadas. Isso é proéstrio. Tem as outras? Tem, mas são menor número. E muitas hemácias. Isso a gente vê na lâmina, as hemácias. Então, a aula de hoje vai ser sobre isso. A gente vai ver a citologia vaginal. Aula prática. Thank you. confiar nesses sinais. Uma coisa que só acontece no ciclo da cadela, em nenhuma outra espécie doméstica isso acontece, acontece também na loba, né, nos canídeos, mas nas espécies domésticas, só na cadela, é a luteinização de alguns folículos. Então, veja, aqui no proestro, vários folículos foram recrutados para crescer. Alguns desses folículos vão se tornar dominantes, porque vão ovular no estro. Outros folículos, durante o, aqui bem no início do cio, vai ter o pico de LH. Bem no início do estro, vai ter o pico de LH. Né? Esse estrógeno todo que estava sendo produzido vai fazer feedback positivo, vai dar um pico de LH. E esse LH, ele determina a ovulação. Ovulação 48 horas depois. Nesse intervalo entre pico de LH e ovulação, isso acontecendo aqui durante o ciclo, esse LH luteiniza alguns folículos. Tem os dominantes que vão ovular e tem os outros que não cresceram tanto quanto os dominantes que vão acabar sendo luteinizados pelo LH. E por isso eles passam a produzir progesterona. Né? Luteia. O que é a luteinização? Transformação das células que estavam produzindo estrógeno em células produtoras de progesterona. Então, no estro, o estrógeno cai, porque aqueles folículos que estavam produzindo estrógeno passam a produzir progesterona antes da ovulação. Logo no início do cio acontece isso, o pico de LH e essa luteinização. Quando ocorre a ovulação, aí formam os corpos lúteos, porque são vários corpos lúteos na cadela. Né? Cada folículo que ovula forma um corpo lúteo. Aí o diestro, a progesterona vai lá em cima, né? Então ela faz assim, durante o estro ela começa a aumentar e no diestro, então ela fica lá em cima. Durante o estro tem um pouquinho de progesterona produzida pelos folículos luteinizados. Depois da ovulação, os folículos dominantes que foram ovulados, né, que foram rompidos, ali vai se formar vários corpos lúteos e a progesterona vai lá para cima durante o diestro. Nenhuma outra fêmea acontece essa luteinização de folículos antes da ovulação. A progesterona só vai aparecer depois que formar o corpo lúteo. Todas as espécies, né, que eu falei até agora foi isso. Durante o cio, estrógeno alto, ovula, forma corpo lúteo, progesterona alta no diestro. Na cadela não, aparece progesterona alta não, aumentando ainda durante o cio. Entendi, professora, ela luteiniza os dominantes? Não, os dominantes vão ovular, porque o que é uma onda folicular? O FSH, isso acontece aqui no início do proestro, começa aquela descarga hormonal, né, GnRH agindo na hipófise, liberação de FSH, esse FSH pega os folículos antrais do ovário, um pool de folículos, e começa a fazer o crescimento. E a onda é isso, recrutamento, seleção e dominância de folículos. Então eles vão crescendo durante o proestro, produzindo muito estrógeno. Os que ficaram dominantes vão ovular aqui, durante o estro. Os outros que não cresceram tanto, vão ser luteinizados pelo LH, antes da ovulação. É, durante a seleção, os grandões foram embora. E os menorzinhos se luteinizam e começam a produzir progesterona. Mas qual a vantagem disso para a cadela, no caso, já que é só na espécie da cadela? Por que só na cadela? É uma particularidade dela. O que eu acredito que tem a ver aí é a aceitação do macho. Porque durante o pico de estrógeno, ela não aceita. Ela começa a aceitar quantidade de folículos que foram recrutados, né? Então tem mais ou menos ovulação. Mais uma coisa, a cadela é tão diferente do resto. Ela ovula um ócito imaturo. Então o ócito que chega na trompa não está pronto para ser fertilizado. Falta a meiose. Em todas as outras espécies, a meiose acontece naquele folículo que vai ovular. O ócito que está lá dentro, ele sofre a meiose antes de ser ovulado. A hora que chega o ócito na trompa, ele está pronto para ser fertilizado. Na cadela, não. Não ocorre essa meiose. Então, o que que acontece? Ela ovula. Mas na trompa, esse óvulo vai sofrer a meiose que dura 3 dias. Então, eu posso fazer como nas outras espécies? Eu faço a cobertura antes da ovulação, porque os espermatozoides ficam lá na trompa esperando o óvulo. Assim que ela ovula, eles vão lá e crau, fertilizam. A cadela não adianta, porque a hora que ele chega, ele não está pronto. O espermatozoide está lá e não consegue penetrar. Ele vai conseguir penetrar 3 dias depois, mas ele aguenta 3 dias lá? Não. Então, veja, vocês já devem ter ouvido falar que cadela a gente come dia sim, dia não. A partir do estro. A partir do dia que ela está fértil. Não adianta eu querer cobrir dia sim, dia não aqui. A partir do momento que ela aceita o macho, a gente vai fazer a cobertura dia sim, dia não. Para quê? Para pegar o dia que o ócito está pronto. Eu não sei que dia é esse. Ela fica de 6 a 9 dias no cio. Eu não sei que dia vai ser esse. O dia que o ócito ficar pronto. Tinha uma professora que ela dizia que você cobrir a cadela em vários dias tem uma desvantagem que na hora que nascer os poros de óxido, que são as extremidades que são maiores, eles vão ter que nascer e eles acabam empurrando os outros que foram fertilizados depois. Então isso tem uma diferença de tamanho dos filhotes. Então, não sei se você entendeu. Eu entendi, mas eu vou falar uma coisa pra você. Essa diferença de ovulação, a partir do momento que ocorre o pico de LH, 5 dias depois é o dia que acontece a ovulação. Por quê? Tem o pico de LH, 2 horas depois ocorre a ovulação. 3 dias depois, 72 horas depois, eles ficam prontos para ser ovulado. Então, não dá diferença de dias. Porque todos vão ser ovulados aqui, nesse 5º dia. Mas, no caso, a diferença do tempo de fertilização, por exemplo, dizer alguns hoje e outros de uma mãe, não sei, não sei explicar o que ela quis explicar. Eu entendo. Acontece que naquele dia que ocorrer, 5 dias depois do pico de LH, que é o dia que eles estão prontos, todos vão fertilizar. É isso. Não dá, não é que um foi e ficou pronto antes, e se tiver espermatozoide já na trompa, esse vai ser fertilizado, o outro vai ficar o dia seguinte pronto. Não, eles ficam no mesmo dia. Não tem diferença. O que acontece, e eu acho que tem mais a ver do que isso aí, é o seguinte: dois machos cobrirem no mesmo dia, porque cadela na rua não é só dois machos que cobrem, um monte cobre no mesmo dia. Quando ela está lá, um vai atrás do outro, né? E aí o que que acontece? Ocorre uma competição dos espermatozoides, um monte de espermatozoides lá dentro. Bom, quem chegar primeiro leva. Então, um óvulo é fertilizado por um espermatozoide do cachorro, o outro pelo outro, o outro pelo outro, o outro pelo outro. E aí, cada cachorro tem um tamanho. E cada filhote tem um tamanho também. Não. Dependendo do pai. Foi bem isso que ela disse. Mas aí depois eu vou conversar com ela, depois pergunto o que a gente fala. Tá bom. Muito bem. Citologia vaginal. Essas células do proestro que estavam nucleadas, agora elas morrem. Então elas ficam anucleadas. Não. Quando tem 80% de células superficiais. pensar no cio, agora sim no estro. Porque as células morreram. Isso aqui é uma evolução para a morte, né? Quem faz isso? Os hormônios. Enquanto a cadela está no estro, as células estão super sadias, são essas aqui. Não tem hormônio nenhum atuando. Na hora que elas entram no proestro, o hormônio vai transformando o citoesqueleto dessa célula, queratinizando a célula, para tornar ela mais resistente ao coito. Então, quando chega 80% das células queratinizadas anucleadas, significa que ela está no estro. Prolactina é o segundo a produção leiteira, né? Pela glândula mamária. Então, como no final desse período a prolactina aumenta mesmo, elas, algumas que são sensíveis, elas começam a produzir leite. E a... Oi? Mas o problema é que você não pode ficar esperando isso acabar sem tratar, porque pode dar na sua. Se tiver com muita produção de leite, tem que ir. Então, e às vezes a cadela se autoestimula, entendeu? Ela lambe. E aí esse negócio não tem fim, fica produzindo leite mesmo. Oi? Isso, dá anorexia também. Ela faz um ninho, procura um bichinho para ser o filhotinho dela. Tadinha, ela sofre. Tudo por quê? Porque a gente não reproduziu ela. Porque o corpo foi feito para reprodução. Quem manda a gente não reproduzir a cadela? Olha o que dá. Não, é verdade. Aí vem os defensores, né? Isso me irrita profundamente. Coitada, é uma máquina. A cadela de caninha é uma máquina de ter filhotes. Uma máquina de ter filhotes. A cadela da natureza faz o quê, todo cio? Emprenha. É assim a natureza. Não é eu que estou forçando ela. Ela entrou no cio, ela vai emprenhar se tem um macho. Então, para as bolas. A mulher também era para ser uma máquina de ter filhos. Não era, não era. Estava tudo certo. Você tem que levar a séries aí. Hã? Tem que levar a séries. Tem umas que, opa. 10 gestações, 13, né? Só me deram 5, mas tem 13 gestações. Então, olha, gente, às vezes a gente ouve umas coisas, assim, as pessoas não conhecem a fundo o que falam, né? Não conhecem. Porque quando a gente impede a cadela de se reproduzir, aparecem os problemas. Essa é que é a verdade. Na natureza, ela tem piometra? Não, não tem. Por quê? Todo cio ela tem. E ela nunca vai ter piometra na vida. Agora, o que que a gente faz com a cadela de casa? Né? Tem que castrar. Se não castrar, vai ter piometra. E vem cá, o que que é uma castração? É tirar o ovário, tirar o útero, quer dizer, você está provocando uma menopausa na cadela. Pergunta para qualquer mulher na menopausa se é bom. Não é, né? Porque dá osteoporose, os calorões. Isso não é porque ele tem uma cadela até hoje. Não dá pra saber se ela sente calorão. Mas os calorões, que é um horror, o que mais? O que acontece? Engorda, perde massa muscular. Porque o hormônio anabolizante é o estrógeno. Tem mais estrógeno, perde massa muscular, fica um corpo horroroso. Então, a gente faz isso com a cadela. E o pior, tem gente que castra antes do primeiro cio ainda, coitadinho. Coitadinha. Então vamos voltar à biometra. Olha o que a gente faz com a cadela. A gente não reproduz ela no primeiro cio. O que que acontece? Durante o diestro, produz muita progesterona. A progesterona vai lá no útero e estimula as glândulas endometriais a produzirem muco. Por quê? Porque vai chegar, né? Acha que vai chegar lá o embrião. Então, o muco precisa nutrir o embrião. Esse embrião chega? Não chega, porque eu não cruzei a cadela. Portanto, fica 2 meses produzindo muco. Aumentando essas glândulas. Passou o diestro, entra em anestro. As glândulas diminuem um pouco porque progesterona cai. Mas não voltam ao seu estado. segundo cio da cadela, acontece a mesma coisa. Eu não cruzei, ela vai ficar 2 meses com aquele endométrio produzindo muco. Cadê o embrião? Não chega. As glândulas endometriais, que já não estavam pequenininhas, aumentam um pouco mais. No final do diestro, não volta. E assim vai. Sim, no quinto ano de vida da cadela, as glândulas estão desse tamanho. Se chama hiperplasia, quer dizer, aumento, né? Endometrial. Cística, já ouviram falar? Hiperplasia endometrial cística, também conhecida como HC. É, hiperplasia. Hiperplasia endometrial cística. Acima de 5 anos, né? Por volta dos 5 anos, depois de vários cios, essas glândulas estão muito aumentadas no endométrio, produzem muito muco quando entram no diestro, que vira um meio de cultura para qualquer bactéria que entra nesse útero. Se ela não tivesse a hiperplasia endometrial cística, a bactéria ia entrar lá e a defesa uterina ia neutralizar essa bactéria. São bactérias inespecíficas. Durante o cio, abre a cérvix. A vagina não é estéril. Então, entra a bactéria lá no útero. Mas, o ambiente uterino vai destruir essa bactéria, né? Vai neutralizar essa bactéria e tudo bem. Porém, quando essa bactéria entra e encontra hiperplasia endometrial cística, esse útero alterado, com muito muco, durante o diestro, sempre durante o diestro, né? Porque isso aqui tá produzindo muito muco durante o diestro. Aí, o que acontece? Essa bactéria encontra um ambiente perfeito para ela se proliferar. E aquilo vira uma piometra. A progesterona também faz imunossupressão. Imunossupressão local do útero. Exatamente. Por que que a progesterona faz isso? Para quando chegam os embriões, não ter reação imunológica contra os embriões. Para eles, né, o corpo não achar que aquilo é um corpo estranho. Então, baixa a imunidade local. Quem faz isso? A progesterona. Ora, não tem embrião nenhum aqui. Já a imunidade já está diminuída. Já tem um ambiente propício para a bactéria se proliferar. Pronto, se instaura a piometra. Por quê? Porque eu não reproduzi a cadela. Se eu tivesse reproduzido, ela não ia ter hiperplasia endometrial cística. Não ia ter esse problema. Tá vendo como a gente faz mal? Não reproduz todo ano? Oi? Porque aquela toxina da bactéria cai na corrente sanguínea, o animal entra em toxemia e morre. Então, castração de emergência. Cérvix aberta, o que a gente pode fazer é antibiótico terapia, prostaglandina, fluidoterapia e um medicamento que chama Alizin. Alizin, que ele é um inibidor da progesterona. Então, esse tratamento conservativo de antibiótico, prostaglandina, fluidoterapia e enzim, ele cura a cadela agora, nesse momento, mas a hiperplasia endometrial cística está lá, no útero. O que vai acontecer no próximo cio? Vai desenvolver piometra de novo. Então, necessariamente, no próximo cio, ela tem que cruzar e formar placenta, e aí vai ser outra história. Não pode deixar ela vazia no próximo cio, se você tratar. Oi? Mas quando você usa o Alizin, ele faz tudo bem, certo? Não, o Alizin, ele neutraliza a progesterona, então a cérvix abre. Porque quem fecha tem que sair. Então, a cervix aberta, por isso que a gente pode tratar. Porque quando você usa prostaglandina, vai contrair o útero e vai limpar. Né? Esse é o princípio da prostaglandina. Vai lisar o corpo lúteo e limpar aquela secreção que está lá dentro. Se a cervix está fechada, ela não sai. Cachorro atrás das cadelas. pronto e transmite a raiva. Isso mudou muito. Existem milhões de raças novas. Esse negócio da estacionalidade se perdeu, porque tem cadela que entra no cio em abril, em maio, que seriam dias curtos. Então, virou uma característica genética. O que determina que ela entre no cio duas vezes ao ano ou uma vez ao ano é a genética, não é mais a luz. Isso já caiu por terra. Bom, esse estrógeno alto do antiproestro vai fazer feedback positivo. Portanto, logo após o pico de estrógeno, aparece o pico de LH. Isso aqui determina o início do cio. O início do cio é aqui, olha. Olha o que acontece. Esse gráfico está muito bom, porque aqui, ó, o LH está mostrando o quê? Está caindo o estrógeno, porque ele começou a luteinizar alguns folículos. Então, esses folículos que produziam estrógeno passam a produzir progesterona. A partir do pico de LH, o que acontece? Começa a subir progesterona. Então, o estro é caracterizado por isso aqui. Queda de estrógeno, aumento de progesterona. Mas ainda pouca progesterona. Ela só vai ficar lá em cima, super alta, depois da ovulação e depois da formação dos corpos lúteos. Aí fica enorme. Aí fica 2 vezes essa progesterona alta. Então, isso é o importante aqui da gente entender. E agora, o que vocês me dizem dessa vulva aqui? Hiperêmica não dá para dizer, mas dá para dizer que está inchado, né? Bem inchado. Bolou. Aqui a gente vê células queratinizadas, olha como elas são disformes, né? Parece sucrilho Kellogg's. Agora, na prova, se alguém contar que as células são sucrilho, é zero. Eu nunca falei isso, tá bom? Nunca que parece sucrilho Kellogg's. Foi? Isso não é justo. Células superficiais queratinizadas nucleadas, olha o núcleo. Núcleo. Superficiais nucleares. Bom, quando cai estrógeno, aumenta a progesterona, elas morrem. E aí você faz a coloração, olha lá, anucleadas. Passou o estro, isso aqui, ó, é descamado. Aí aparecem as intermediárias, as parabasais, que são mais redondinhas, e as basais, que são as mais redondinhas de todas. As intermediárias começam a ficar ovaladas, assim, né? As parabasais, um pouquinho maior, e as basais pequenininhas. E neutrófilos, para proteger, limpar o epitélio. E o anestro vai embora neutrófilo, vai embora. Ficam as celulinhas, ó, as mais redondinhas, as mais saudáveis. São as basais e as parabasais. Outro exame que a gente pode fazer para determinar a fase do ciclo estral é a vaginoscopia. Passa o espéculo com uma fonte luminosa e a gente vai ver as células, a vagina. Muito inchaço, hiperemia, proestro. Diminuiu o inchaço, mas ainda tem um pouquinho de hiperemia, quer dizer, tem algumas pregas. Porque diminuiu o inchaço, mas ainda está um pouquinho hiperêmico, estro. Acabou a hiperemia e está cheio de prega, de estro. Quer dizer, diminuiu totalmente o inchaço. Uma coisa que ninguém faz. Exame andrológico e cio, eu te ligo para cobrir, não sei o quê. Aí no dia que entra no cio, põe lá os dois juntos, ó. Se o bicho tinha doença, se era vacinado, verde, você nem sabe, né? Põe lá junto. Aí volta a sua cachorrinha toda doente, né? O certo seria fazer um exame nos dois antes de colocar, porque esse é o momento, você cria sua cadelinha lá no pão de ló no apartamento, né? Toda saudável e tal. Aí põe com o mulambento. Volta ela doente. Tem cabimento? Então, teria que fazer um exame nos dois. Qual é a doença sexualmente transmissível? O TBT. E a brucelose. É um perigo, hein? Brucelose em cães é um perigo. E deveria ter que fazer um teste antes, né? Vermifugar antes, vacinar antes, para não ter esse problema. Todos os animais com problemas genéticos e comportamentais deveriam ser afastados da reprodução. O criador não faz isso, e aí ele causou um monte de problemas nas raças. Displasia conjugal, cegueira, surdez. Exatamente. Todos os problemas que poderiam ser evitados. Se ele castrasse os animais, né? Que, não, que apresentam. Não. Reproduzem. Foi? Para ganhar dinheiro e estragar a raça. E aí, bom, feita essa escolha. Feito a prevenção das doenças, a gente vai escolher um esquema de cobertura. Como é que eu vou saber o momento certo de cobrir? Eu posso fazer citologia vaginal, as células têm que estar superficiais, queratinizadas, anucleadas. Os sinais de cio, então, quais são os sinais de cio? O animal levanta a cauda quando o macho chega, né? O que mais? O animal diminui o edema de vulva, diminui a hiperemia e diminui o sangramento. No estro. A vaginoscopia, então se eu passar o espectro com luz, eu vou ver que diminuiu realmente esse edema e aparecem pregas na mucosa vaginal. E aí é o momento de cobrir dia sim, dia não. A tela parada de olha, o que, que vocês acham dessa cadela aí? Olha a cauda dela, né? Põe pra cima. Orelhinha baixa, calminha, não é? Ela tá bem, bem fácil. Olha lá a carinha dela. Tá tranquilo, né? Olha, então o animal se prepara. Olha como ela se posicionou bem no solo para aguentar o peso do macho. Aí ele vai lá, introduz o pênis. Na hora que ele introduz o pênis na vagina, o bulbo incha, que é a base do pênis dele, incha, lacra a vagina e aí ninguém consegue separar mais esses dois. Nem com água. O que acontece? Só vai diminuir esse inchaço do bulbo quando ele ejacular. Então você tem que deixar ele ejacular. Ó, aí ele vai passar uma perninha aqui por cima e vai virar. Aí o pênis, ele fica revertido, né? Totalmente tracionado para trás. Aí ele fica olhando para lá, isso que não tem graça, né? Um fica olhando para um lado, o outro para o outro. E aí pronto, é o momento de ejaculação. Muito bom! Aqui nós vamos ter que falar agora da inseminação artificial. O que eu sei? Que o momento fértil da cadela é 5 dias após o pico de LH. Isso é o que eu sei. Por quê? Ela vai ter o pico de LH no início do cio, 48 horas depois ela ovula, 72 horas depois o óvulo fica pronto na tromba para ser fertilizado. Então isso dá 5 dias. Esse é o dia fértil. Agora, como é que eu vou saber entre os 7 a 9 dias de cio qual é o dia fértil? Eu tenho que dosar quem? fazer várias dosagens por dia cá. Então a gente faz a dosagem da progesterona para fazer uma correspondência entre o aumento da progesterona e o que está acontecendo no ovário, lá, no aparelho reprodutivo da fêmea. O que a gente sabe, e agora eu vou voltar naquele gráfico só para lembrar vocês. Ó. Progesterona basal é anestro. Então, abaixo de um... Quando eu doso a progesterona, né? Progesterona, você tira o sangue, né? Manda para o laboratório e no mesmo dia vem o resultado. Então, menos de 1 nanograma por ml está no anestro. Então, está baixo, né? E proestro também está baixo. Então, anestro e proestro, progesterona baixa. Ela começa a aumentar, ó, próximo, um pouquinho depois do pico de LH. Então, entre 1 e 2 nanogramas por ml, quer dizer, quando ela sai do nível basal, eu sei que o pico de LH foi muito próximo, tá ali bem próximo. Quando ela passa de 4 nanogramas até uns 10 nanogramas, eu sei que está próximo da ovulação, quer dizer, ela começa a aumentar, está próximo da ovulação. Quando ela atinge 15 nanogramas, o ócito está pronto, quer dizer, maturou. Acima de 15 nanogramas, já está no diestro, já era. Então, olha só, eu faço uma correspondência entre níveis de progesterona e eventos reprodutivos. Se eu dosar progesterona e estiver abaixo de 1 nanograma por ml, ela não entrou no cio ainda. Quando começa a aumentar, é porque ela entrou no cio e teve o pico de LH. Ora, então 5 dias depois vai ser o dia fértil, não é isso? Agora, não é preciso, não tem uma precisão assim, olha, se der 1 nanograma, 5 dias depois é o pico de LH. Isso, no dia seguinte, se você dosar e tiver 2 nanogramas, tá, foi próximo do pico de LH, mas já deu diferença de um dia. Então, quando a gente detecta entre 1 e 2 nanogramas, o que a gente faz? A gente faz 2 inseminações, uma 4 dias depois e a outra 6 dias depois, para pegar o 5º dia, que eu não sei muito bem que dia vai ser. É por aí, entre 4 e 6 dias depois do dia que deu essa faixa aqui de progesterona. Bom, quando tiver entre 4 e 10, vai estar, eu sei que está próximo da ovulação. Então, eu vou fazer 2 inseminações. Uma, ó, ovulou, 3 dias depois, está pronto. Então, eu faço 1 inseminação 2 dias depois e outra 4. Para pegar, cercar esse dia aqui. E quando eu doso a progesterona e tiver entre 10 e 15 nanogramas, eu faço a inseminação naquele dia. Porque daí é o dia que o ócito vai estar matando. Passou de 15 nanogramas, não adianta mais inseminar. Entenderam isso? Uhum. Eu não estou pedindo LH, eu estou pedindo a progesterona, porque ela é mais barata e ela é mais fácil de medir. Mas ela não tem a precisão que o LH tem. Então, eu faço 2 inseminações. Com sêmen fresco ou resfriado. Se for sêmen congelado, complicou. Aí eu tenho que fazer dosagem de LH. Não tem jeito. Porque eu vou ter que deixar o sêmen no útero da cadela. Para deixar o sêmen congelado no útero, eu vou fazer uma laparoscopia. Não dá para fazer uma laparoscopia hoje e outra daqui a 2 dias. Tem que pegar o dia certo. Aí tem que dosar o LH. Bom, então tem vários protocolos, etc e tal. Se eu for fazer inseminação com sêmen congelado, eu vou ter que fazer isso. Citologia vaginal, quando a citologia começar a virar para a célula anucleada, dosa progesterona, para pegar ela um ponto, alguma coisa. Aí colhe o sangue para LH. Eu sei que o pico está lá próximo. Dosou o pico de LH? Insemina no quinto dia depois. Uma única inseminação. Não, não dá correspondência. Não dá. Bom, aqui na faculdade a gente faz muita inseminação intravaginal. Na realidade, a gente substitui o pênis por uma pipeta. É isso. Né? Vai lá, pega uma pipetinha, introduz na vagina da fêmea e deixa o sêmen fresco ou resfriado lá, levanta o posterior da cadela para não ter refluxo, uns 10 minutos, e pronto. Quando que a gente faz isso? Quando a cadela é agressiva, tá no cio, mas não deixa o macho chegar perto. Quando o macho não tem libido, então tem aí algumas raças, como pastor de Shetland, tem algumas raças aí que o macho, mesmo a fêmea no cio, ele não vai. Então, a gente tem que colher o sêmen fresco e inseminar. E, por exemplo, raças braxcefálicas, né? Que aí o macho fica tão... que ele pode até morrer, tem uma parada cardíaca lá. Então, a gente ajuda o macho. Enfim, tem algumas indicações para fazer essa inseminação intravaginal. Eu posso fazer dia sim, dia não, como se fosse cobertura. Detectei lá as células queratinizadas anucleadas, não preciso medir o hormônio. O cara me traz aqui o macho e a fêmea, hoje, depois da manhã, mas, em geral, três inseminações é o suficiente. Né? A cada 2 dias. Agora, sêmen congelado, tem que deixar no útero. Tem uma forma de atravessar a cérvix com endoscópio. Então, seria uma cateterização cervical. Você vai passar o endoscópio via vaginal e aí chegar ao útero com o sêmen congelado. Só em fêmeas de porte médio e grande, porque passar o endoscópio no Yorkshire é totalmente impossível. Não vai. Bom, todo mundo tem endoscópio para fazer essa inseminação? Não. Então, na maior parte das vezes, quando não há o endoscópio, o que que faz? Laparoscopia. E se nem laparoscópio não tiver, vai ter que abrir o abdômen para injetar o sêmen no útero. Laparotomia. Ó, isso é muito simples. A gente colhe o sêmen do macho, dá uma olhadinha no microscópio para ver se está tudo bem. Um exame bem rápido para não deixar os espermatozoides no banho mais rápido, né? Então, coloca o sêmen na seringa, acopla numa pipetinha e vai lá e ângulo de 45 graus, acha o conduto vaginal e vai até o fim. Deixa o sêmen e levanta o posterior da cadeira. Sabia ser local, um endoscópio, um catéter, a dificuldade é essa aqui. Você vem pela vagina e aí a cérvix, ela tem ela tá num ângulo, ela não tá no mesmo ângulo da vagina. Ela tá num ângulo de 40 graus aqui. E aí você teria que fazer isso. Como? Manipulando o abdômen. Não é fácil. Na vaca, como é que a gente faz? Olha, esse esquema está mostrando a mão segurando a cérvix. É impossível. Na vaca, você efetivamente, via retal, pega a cérvix e vai, né? Passa o catéter lá, o aplicador de sêmen. Na cadela, não dá. Teria que ser via abdominal. É mais difícil fazer isso. Ou, infla o abdômen, anestesia a cadela, infla o abdômen com CO2, acha o corno outro aqui com a pipeta de inseminação, é uma agulhinha de insulina, observou lá o corpo uterino, injeta o seio. Pelo dosa bastante, é uma dose muito grande de estrógeno, que vai fazer com que esse animal apresente um cio exacerbado, né? Um proestro exacerbado. Por quê? Porque você está dando uma dose muito grande de estrógeno. E esse proestro, esse estrógeno, vai fazer com que haja muita produção de muco na tuba uterina e os embriõezinhos não conseguem chegar ao útero e eles acabam morrendo. Mas, como efeito colateral dessa dose maciça de estrógeno que você deu, vai ter trombocitopenia, anemia, piometra, hiperplasia endometrial cística, cistos ovarianos, estro, um monte de coisa horrorosa que não vale a pena. Não, a pílula do dia seguinte é aquela RU8, sei lá o que, não é estrógeno. Para abortamento, o que eu posso usar? O menos efeito colateral. Embora a cabergolina também dá um pouquinho de náusea, mas não tem aquela contração da musculatura lisa, aquela coisa horrorosa de vômito, diarreia e tal. Tem náusea. A gente vai dar de 25 a 40 dias após o coito nessa dosagem. Agora, não existe esse medicamento veterinário. Você tem que comprar um humano que se chama Dostinex e mandar manipular. Leva numa farmácia de manipulação, eles esmagam os comprimidos e fazem nessa dose, né? 1,65 microgramas por quilo de peso do animal. Então fica um medicamento manipulado para aquele animal. O anizinho, que é esse aqui, o aglepristona, anizinho é o nome comercial. Então, ele é um antagonista da progesterona. A gente também pode usar. Até 45 dias pós-coito, ele vai abrir a cérvix, porque a progesterona é que mantém a cérvix fechada. Ele vai permitir que haja contração uterina e ela vai perder a gestação. Com a vantagem que não tem a lise do corpo lúteo. Mas a progesterona que o corpo lúteo produz não vai mais ter efeito. Esterilização não é uma técnica comercial ainda, porque não tem muita, vamos dizer, o animal, ele vai entrar no cio, né, vai ser coberto, e aí ele vai produzir anticorpos para a zona pelúcida do óvulo que ele ovula, né, a fêmea produz anticorpos contra o próprio óvulo, então ela neutraliza o próprio óvulo e não entra em gestação. Mas vai ficar suscetível a piometra, tumor de mamas, aquela coisa lá toda, então não tem muita. Se assim, é melhor castrar, né? Do que fazer com esterilização. Seria um método anticoncepcional. Veja, as prefeituras usam isso muito. campanha de prefeitura do interior. Fica a veterinária lá na rua, as pessoas vão trazendo seus cães, e ela vai na injeção lá no testículo, passa um pro outro, pro outro. Assim, rapidinho. E ela até fala assim, o animal apresentar um pouco de sintoma de dor, não sei o quê, dá um analgésico, obviamente você não pode dar um anti-inflamatório, senão perde o efeito da castração, né? Tem que inflamar. Mas aí... E os de rua, a mesma coisa. A prefeitura recolhe, dá a injeção e volta para a rua. Aí já... Para controle de população, de cães de rua. Mas é 100%? Então, esses 20% de cães oligospérmicos, eles não conseguem treinar uma fêmea. Não conseguem, porque a quantidade de espermatozoide é muito pequena para alguém aqui. Oi? Professor, você quer me entregar? Não, eu posso começar sério, não usar pequeno. Ah, então espera aqui no final da aula. Tá bom. Então, continuando. A questão é essa só, né? Porque a inflamação do testículo vai inflamar, tem que inflamar. Agora, se doer muito, você tem que, né, dar um analgésico. O que a gente pode fazer para induzir o cio? Isso é uma questão que todo criador vem atrás de veterinário para saber, olha, minha cadela provavelmente vai entrar no cio no final do ano, eu vou ter que ficar presa em Natal e Réveillon com os cachorrinhos e vai parir nessa época, blá, blá, blá, blá. E eu quero antecipar o cio. E aí você fala, puxa, todas as outras fêmeas, põe lá faz o cider, né, sincroniza cio e tal. Cadela, nada funciona. Nada funciona. O que tem mostrado algum sucesso é a antecipação do cio pela cabergolina, a mesma que a gente usou para abortar. O que que acontece? É um anti-inibidor da prolactina. O que a gente sabe é que no final do gesto essa prolactina aumenta. E na gestação também, né? Óbvio. Porque no final da gestação a glândula mamária começa a produzir colostro. Então a prolactina aumenta. O que a gente sabe é que essa inibição da prolactina, se a cadela está gestante, ela acaba abortando, e se a cadela está aqui no dieta, ela acaba antecipando o proesto, quando cai esses níveis de prolactina aqui no final do dieta. Então, a gente consegue antecipar o proesto numa dose de 5 microgramas por quilo por dia. Tem outros medicamentos? Tem, que são também inibidores, são agonistas da dopamina, a bromocriptina, mas também a gente não tem... Veterinário que a gente tem é esse, é o metergolina, que é o contralac. Quando a cadela está com pseudociese, é o medicamento indicado para diminuir o leite. Por quê? Porque é um inibidor da prolactina, é o contralac, esse aqui. Mas o que a gente prefere usar é esse, a cabergolina, é o prostinex. E outra coisa que a gente pode fazer na cadela é induzir a ovulação. Com o quê? Com GnRH ou com HCG. Para quê? Para eu fazer a inseminação artificial, isto é, eu induzo o pico de RH. 5 dias depois eu faço a inseminação artificial. Agora, quando que eu vou induzir aplicar isso aqui? Eu tenho que esperar o final do proesto. A dificuldade é o momento de aplicar isso aqui. Final do proesto, começo de ciclo. Bom, já falei da penetra, né? Já falei que a etiologia é a hiperplasia endometrial cística e a produção de progesterona prolongada no diestro. Então, ali eu acabei essa parte aí de manejo reprodutivo. Vamos entrar na parte de afecções exatamente todos esses sintomas. A gente vai fazer um diagnóstico, pode fazer um hemograma, vai ter leucocitose, radiológico, você vai ver o útero expandido com conteúdo, e a ultrassonografia também. O tratamento é a castração, ovário salpingo, esterectomia, a não ser que você queira reproduzir a cadela e seja com a piometra de cérvix aberta, usa-se o tratamento conservativo. Lembrando que vai ter recidiva se ela não for coberta de novo. Isso eu já falei. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar do ciclo estral silencioso? Quer dizer, a cadela, o proprietário chega para você e fala assim, ah, ela não entra no cio. Aí você fala, não, pode ser que ela entre no cio e você não perceba. Né? Por quê? Exatamente, porque você não tem macho em casa, você tem uma fêmea. Então, se tivesse o macho, ele ia perceber. Mas, como não tem, e é, às vezes é cadela pequena, que se lambe, né? Tem um sangramento reduzido. Então, o proprietário não percebe. Como é que a gente vai diagnosticar esse cio silencioso? Põe pano branco para a cadela dormir em cima, que à noite ela não se lambe. E aí pode ser que você veja um sanguinho lá quando ela entrar no cio. Rufia com o macho. Tem que deixar o macho cheirar, porque o macho percebe. E pode ser feito exame citológico. Agora, fazer toda semana uma citologia vaginal é de matar, né? Toda semana levar para o veterinário, mas enfim. É uma forma de você perceber também que a citologia modificou. Perceber que ela entrou no proexo. E esse aqui, alguém já ouviu falar? Ciclo estral entrecortado. Bom, a minha cadelinha tem, e olha que eu que trabalho com reprodução, demorei para perceber que era ciclo estral entrecortado. Imagina que isso vai acontecer. O que, que é? Ela entra na puberdade, começa a sangrar. Então, proestro e tal. Quando diminui o edema, a hiperemia de vulva e sangramento, você acha o quê? Que ela evoluiu para o estro. Ora, daí tranca a cadela, né? Não, não vamos deixar ela sair na rua, porque agora é o perigo, o macho vai pegar. Aí passa, né? Aí você acha que foi, que ela está no diestro, que vai progredir o ciclo. Deu um mês, a cadelinha volta com aquele inchaço de vulva, aquele sangramento. Fala, nossa, ela se machucou, como é que ela se machucou? Que sangramento é esse? Você quer? Olhei aquela vulva. Engraçada, é o ciclo entrecortado. Quer dizer, aquele primeiro sangramento do primeiro proestro, ele não evoluiu para o estro, né? Ele caracterizou o quê? Crescimento dos folículos, não houve o pico de LH, aqueles folículos não ovularam, eles regrediram. Então ela não teve diestro nem anestro. Porque isso aqui começou, não houve pico de LH, então não evoluiu nada. Os folículos regrediram, deu aí um mês, voltou tudo de novo. Novo crescimento folicular, etc. Então, novo sangramento, atração dos machos e tal. Agora, como é que eu sei que no segundo vai progredir? Se eu dosar progesterona, significa que progrediu. Porque proestro só tem estrógeno. Se eu fizer citologia vaginal, eu vou ver que progrediu também, que foi para células queratinizadas anucleadas. Então, geralmente não acontece mais. Geralmente é no primeiro ciclo. Por quê? Porque faltou LH. Faltou o pico de LH. Isso pouquíssimo veterinário sabe. disfunção hormonal, fisiológico, faltou um pico de LH. Para esse segundo ciclo vai ser completo, vai dar tudo certo. Mas a maioria dos veterinários não sabem. Oi? Aí vai direto. Você pode acompanhar, daí fazendo citologia vaginal, para ver se progrediu. O estro, o progesto e o anestro. A citologia vai mostrar. Mas em geral, o segundo vai e não vai total. Proestro prolongado, já falei para vocês que o problema é a cobertura em momento indesejado, né? Que é um momento errado. Agora, a gente tem que diferenciar o proestro prolongado de cisto folicular e tumor de célula da granulosa. São duas situações que o estrógeno está alto e parece proestro. Então, falando, como que eu vou diferenciar? Aqui, até 28 dias. Passou dos 28 dias, atraindo os machos com células queratinizadas nucleadas, o que eu faço? Vou fazer ultrassom do ovário. Porque não é normal passar de 28 dias. Aí é muito tempo o proestro. Aí o que eu vou procurar no ovário? Os cistos foliculares ou o tumor. Muito bem. Achei cisto folicular ou tumor? Eu vou tratar cisto folicular com GNRH ou HCG. Remoção do cisto cirúrgica não precisa, tá, Orlando? E se for, obviamente, um tumor, castração. Aí já tira tudo, não vai tirar só o ovário, né? Já tira o útero também. E a última afecção da cadela. Quer dizer, isso não é exclusivo da cadela. Qualquer fêmea, de qualquer espécie, pode ter um terceiro ovário. É uma condição congênita. Assim como qualquer macho pode ter um terceiro testículo. Nasce desse jeito, uma terceira boca. Mas a gente não castra as outras espécies, então você nunca fica sabendo. Porque simplesmente está lá, a terceira gona está funcionando, como é que você vai saber? Agora, a cadela e a gata são as duas espécies que a gente castra. Então o veterinário vai e tira dois ovários, dois órgãos uterinos, útero e pronto. Tirou, fechou. Ele não vai se preocupar em ficar procurando se tem um terceiro lá dentro. Mas às vezes fica o terceiro lá dentro. E o que acontece depois, algum tempo depois da cirurgia? Cio! Você castrou a cadela e ela entra no cio. Por quê? Porque ficou com o ovário lá dentro. Aí o proprietário vem na sua clínica já falando que vai te denunciar para o CRMV, porque você enganou ele, você só abriu e fechou a cadela, aí é um bafafá. Aí você vai ter que convencer o proprietário que existe essa anomalia e que você vai ter que fazer um ultrassom para procurar a terceira gona, dá para tirar o ligamento, não, fica no ligamento uterovágico. Acontece que quando você tira o ligamento uterovário, ele liga útero e ovário. Só que você tirou o útero, você já não acha mais o ligamento lá dentro, né? Essa é a dificuldade, achar essa terceira gona. E às vezes não é nem uma gona da formada, é um tecido ovariano em cima do ligamento que produz hormônio. Então, essa situação é comum, é frequente na clínica veterinária, em cães e gatos, porque a gente castra os animais. Nós Você castrou. Você ficou pedaço da minha casa no pulmão, será? Não, castrou, castrou. Então, mas ela deixa o filhotinho pra te mamar depois. Ela deixa o filhotinho? Ela deixou mamar e tinha leite, teve, então. Então, mas quem que faz a produção leiteira? É a prolactina. Tem nada a ver com as gônadas. A prolactina, ó, produzida na hipófise. Você não tirou a hipófise? É um problema. Hã? Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um problema? É, ela produz prolactina. Professora, professora, é possível na castração ficar um pedacinho do ovário sem ser um terceiro? Ah, se o cara for bem ruim, né? Eu ouvi dizer que quando a cadela é muito pequena, às vezes fica difícil de achar o ovário e pode ficar um pedacinho lá dentro. Não, às vezes o cara não acha o ovário, né? O problema é esse, larga o ovário lá dentro. Mas aí, é assim, você sabe que você tem que tirar dois ovários, então tirar um só é atestado de burrice, né? Você tem que achar o outro. Pode ser que uma fêmea tenha aplasia de ovário, mas não é tão comum assim. Ó, vamos acabar pra ir pro laboratório? Sim. Ó. Quer dizer, ela tem assim, uma sensibilidade ao estrógeno muito grande. Então, ela de novo no outro. Aí é melhor passar, exatamente. Olha, essa daqui é um super prolapso, né? Então é isso, gente. Tem que, na realidade, retirar o tecido e depois fazer a castração.